Ele será o nosso orador dessa noite. Obrigado. O pastor Evaldo trabalha com a MEAP. Vai falar alguma coisa? Não podia deixar de ser, né? Uma das partes da nossa oração ao sábado é sempre dedicada à MEAP. A MEAP foi um trabalho organizado por santistas, aqui na cidade de Santos, e ela abrange todo o litoral brasileiro. Ele depois vai dizer melhor do que eu, porque ele está envolvido nesse trabalho, mas eles nos envolveram também, porque nós estamos sustentando uma criança da creche, eu e a minha esposa. E algumas vezes eu vi o Evaldo, o próprio Márcio, contar a situação daquelas crianças. É uma situação que dá para a gente chorar. Eu choro fácil, mas a gente chora mesmo de ver como o nosso Brasil está numa situação com relação à criança, e há muitos adultos também, principalmente mulheres, uma situação aflitiva, né, Evaldo? Mas graças a Deus, Deus levantou o espírito desse jovem pastor para se responsabilizar por uma obra tão imensa, tão grandiosa, que vale a pena o Evaldo gastar algum tempo da sua mensagem para explicar à igreja e convocar a igreja para orar por esse trabalho missionário, que é um trabalho extraordinário, como qualquer outro trabalho extraordinário. Mas esse chega bem perto do nosso coração. Que Deus abençoe esse trabalho, abençoe a mensagem do Evaldo aqui. Que nós possamos receber o recado do Senhor, que o Espírito Santo vai mandar através do seu servo. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Só do irmão João Júlio falar, já me emociono. Começa a falar da obra missionária e dos desafios, o nosso coração já se inflama. Eu vou falar um pouquinho da MEAP, do ministério, mas no final da nossa mensagem, os irmãos vão ter um pouquinho da visão do que Deus tem feito na costa brasileira. Como bem disse o irmão João Júlio, nós temos 8 mil quilômetros de costa no Brasil. E quando nós iniciamos esse ministério, em meados de 1980, eram 2 mil vilas sem evangelho, sem a presença de um cristão pregando aos pescadores. E pela graça de Deus, nós conseguimos chegar à nossa última fronteira, que foi no estado do Amapá, lá na pontinha do mapa, e ali nós descobrimos as últimas 400 comunidades que estrategicamente poderiam ser alcançadas. Então toda a costa brasileira está estrategicamente abrangida, não alcançada, mas nós temos condições de alcançar essas comunidades com a ajuda da igreja, com o apoio da igreja, com os braços e as pernas da igreja, porque a MEAP sozinha não pode fazer. A MEAP é uma organização que se propõe a auxiliar a igreja, a seu braço, a seus braços, a perna, para remar nessas comunidades e fazer com que o evangelho chegue a essas pessoas. E Deus tem nos dado a honra e o grato prazer e privilégio de trabalhar nesse ministério. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm apoiado esse ministério há alguns anos, apoiado o nosso ministério. Me lembro bem que da última vez que esteve aqui, eu falei da nossa mudança para o Guarujá. A gente estava trabalhando numa vila de pescadores em Pedrinhas, trabalhamos por 3 anos naquela comunidade. Alguns irmãos já conhecem, já estiveram lá. E o desafio era voltar para a cidade, sair da vila, sair do meio do povo e voltar. Para a gente foi um grande desafio. Eu lembro bem que naquela ocasião eu pedi que os irmãos orassem pela adaptação da família, pelo retorno, porque eu confesso aos irmãos que foi mais difícil o retorno do que a saída. A adaptação na cidade do que propriamente viver entre o povo e pregar o evangelho e demonstrar o amor de Deus. Mas Deus nos chamou para uma nova responsabilidade aqui do ministério. A MEAP, pela graça de Deus, tem crescido, então precisava de uma reestruturação administrativa e financeira. Então, como eu tinha um pouquinho de experiência nessa área, os irmãos da diretoria acharam por bem chamar a nossa família de volta, nós aceitamos o desafio, e nós estamos há pouco mais de um ano e meio trabalhando no escritório, mas não deixando de visitar os campos, de apoiar os missionários, porque a gente entende que tão importante quanto o trabalho na ponta, lá na linha de frente mesmo, do missionário, é o trabalho da retaguarda também, né, de segurar as cordas e de dar estrutura para que o missionário continue desempenhando o seu ministério. E a igreja tem feito isso muito bem, pela graça de Deus. Nós temos tido condições de superar alguns desafios, mas nós entendemos que ainda falta mais. Entendemos que os desafios são infinitos quando nós olhamos para as possibilidades ministeriais. Quando nós olhamos para o nosso Brasil, e como eu disse, eram 2.000 comunidades de pescadores na costa brasileira, e nós levantamos um pouquinho mais os olhos e descobrimos mais 35 mil vilas de pescadores ribeirinhos. Aí a gente já está falando de rios, de garapés, né, de várzeas. São localidades, principalmente na região norte do nosso país, onde o Evangelho tem encontrado uma grande dificuldade para chegar nessas vilas. E a MEAP, então, tem entendido isso como um novo desafio para o seu ministério para os próximos 10 anos, 20 anos, 50 anos, assim, se Deus aprouver. E a gente quer falar essa noite justamente sobre essa responsabilidade da igreja, sobre essa dificuldade em nos movermos, em nos movimentarmos diante dos desafios que nós temos. E o tema que eu propus essa noite e que eu já mandei com antecedência aqui para o pessoal é um corpo em movimento. A igreja é o corpo de Cristo. Nós sabemos disso, nós temos ouvido a respeito disso, nós temos aprendido a respeito disso. E esse corpo não pode ficar inerte, não pode ficar parado, não pode ficar alheio à realidade que nos cerca. E eu queria essa noite que a gente, por alguns breves minutos, meditássemos a respeito desse movimento que o corpo de Cristo promove na terra, enquanto nós estamos aqui. E se Cristo nos instituiu igreja nesse lugar, o seu corpo foi para representá-lo da melhor maneira possível. E nós vamos, esta noite, tentar entender como é que a gente pode fazer isso, firmado na sua palavra, baseado nessa sua palavra. Abaixa sua cabeça nesse instante, nós vamos orar e pedir que Deus nos dê essa orientação. Deus, nós te louvamos, Pai, por esse culto prestado ao Senhor até agora, pelos hinos cantados, pelos louvores dedicados ao Senhor, e nós queremos entregar de fato tudo o que foi dito, tudo o que foi cantado, tudo o que foi falado aqui, Deus, para glorificar o teu nome, porque o Senhor é o único merecedor desse louvor, dessa adoração. E agora, Pai, que nós separamos um tempo para abrirmos a Tua palavra e meditarmos naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Nos ajuda a compreender essa palavra em nome de Jesus. Nos ajuda a entender aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja, Senhor. E nos ajuda a colocar em prática aquilo que o Senhor nos põe como desafio nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Lucas, texto bem conhecido, Lucas capítulo 24. A partir do verso 46. Estou feliz também porque estou vendo alguns rostinhos conhecidos aqui, Maria Helena, Fernanda ali, Dona Helena, tudo bem, queridos? Faz tempo que nós não nos vemos. A Elci, o Flavinho ali também. Muito legal. Então, Lucas 24, 46 a 52. Diz assim o texto. E disse: eis que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vai lá para o livro de Atos. Vira aí algumas páginas. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim o texto, bem conhecido: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Jesus, no final do seu ministério, já havia padecido na cruz, já havia sido crucificado, ressurreto, estado com seus discípulos por mais de 40 dias ali, compartilhando a respeito do reino de Deus, reafirmando aquilo que ele havia dito durante os seus 3 anos de ministério, que nada mais era da chegada do reino de Deus, da implantação do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus na terra. E Jesus, nesse momento, do livro de Lucas, no capítulo 24, está dando uma orientação para os seus discípulos. Neste momento, eu quero que vocês relembrem tudo o que foi dito, que Cristo, que eu, o Cristo, haveria de padecer. E vocês foram testemunhas dessas coisas. E sendo testemunhas dessas coisas, eu quero que vocês compartilhem de tudo aquilo que vocês foram testemunhas. Mas esperem aqui em Jerusalém. Aguardem, porque vocês vão receber um presente especial para capacitar vocês a serem minhas testemunhas. E aí nós vemos a concretização dessa promessa de Jesus lá no livro de Lucas, algum tempo depois, quando o próprio Lucas relata no livro de Atos 1:8, que esses discípulos receberiam o poder e seriam testemunhas por meio da atuação desse Espírito Santo. E um pouquinho mais adiante, lá no capítulo 2, nós vemos então a descida do Espírito Santo. Momento em que vários judeus de várias nacionalidades, várias pessoas de diferentes nacionalidades, estavam ali reunidos pelo advento da Páscoa. E naquele momento então o Espírito de Deus se manifesta. E ali as pessoas começam a falar e a entender nas suas próprias línguas. Pedro levanta com poder e com autoridade e prega o Evangelho. Anuncia Jesus como Rei, como Salvador. E naquele momento, Deus estabelece a sua autoridade na terra por meio da igreja. Naquele momento, Jesus se faz presente corporeamente por meio da sua igreja. Porque o Espírito Santo que ele havia prometido se manifestou na vida daquelas pessoas. E o Espírito Santo de Deus se manifesta hoje na nossa vida. O Espírito Santo de Deus se manifesta na minha vida quando eu confesso Ele como Senhor e Salvador. E Ele passa a habitar no meu coração, Ele passa a morar comigo, Ele passa a fazer parte dos meus dias, Ele passa a fazer parte dos meus relacionamentos, Ele passa a transformar a minha mente, transformar os meus conceitos, transformar a minha vida, para que eu testemunhe daquilo que Jesus fez na minha vida e pode fazer na vida de outras pessoas. Quando Jesus deixa essa ordem clara para os seus discípulos, ele tinha uma certeza no seu coração de que aquela ordem seria cumprida pelos seus discípulos. Quando nós vemos Jesus num diálogo com seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 18, quando Jesus também já caminha para o seu final de ministério e pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí então os discípulos começam a dizer o que as pessoas andam dizendo: é um profeta, é Elias. E várias sugestões surgem naquele momento. E aí Jesus pergunta: e vocês, quem acha que eu sou? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele instante, Jesus olha para Pedro e diz assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. E esta afirmação, e sobre esta afirmação, sobre esta pedra, eu vou firmar a minha igreja. E aí Jesus, sobre aquela perspectiva, sobre aquela premissa de que Pedro havia entendido que Cristo era o Filho de Deus, o pão do céu, aquele que tira o pecado do mundo, sobre aquele prisma, Jesus estabelece a sua igreja. Começa a formar o seu corpo, começa a formar o caráter de Cristo na vida de pessoas pecadoras como eu e você. Começa a formular a mensagem do reino de Deus de uma maneira mais clara, mais coerente, de que o reino de Deus não se estabelece politicamente como aqueles homens achavam naquele momento, mas o reino de Deus se estabelece no coração do homem. O reino de Deus se estabelece no meu coração e no seu coração quando você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. E quando nós reconhecemos que esse governo, o conceito que nós temos hoje no mundo, não tem nada a ver com o reino de Deus. Então a sua igreja passa a ser estabelecida naquele momento. Não uma igreja estrutural, não quatro paredes como nós temos aqui hoje, que nos ajuda, que nos serve para nos reunirmos aqui, para discutirmos, para conversarmos, para aquecermos juntos. Mas igreja não é estrutura, porque estrutura não se movimenta. Estrutura não tem braços e pernas. Igreja não é uma dinâmica operacional de departamentos, de organizações, de estratégias conceituais. Igreja não é estática. Igreja não é parada num bairro, numa determinada localidade. A igreja de Cristo é dinâmica. Ela se movimenta. Quando nós pensamos na ação, no movimento, na continuidade do ministério de Jesus, eu fico imaginando se os seus discípulos ficassem somente em Jerusalém e não obedecessem à ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E, num primeiro momento, isso até aconteceu, porque eles ficaram meio que numa zona de conforto ali em Jerusalém. Estavam todos em comunhão, se relacionando no partir do pão, está lá em Atos, no capítulo 2. E aí Estevão, num determinado momento, prega o evangelho ousadamente e é apedrejado, morto, porque ele estava desafiando o conceito daquele mundo. Ele estava dizendo que o rei era Jesus e não Roma, que o rei era Jesus e não conceitos religiosos estabelecidos pelos judeus naquela época. Ele estava dizendo que o rei da nossa vida deveria ser Jesus e não os nossos conceitos humanos. E por isso Estevão foi apedrejado. E naquele momento, diz o texto, lá no capítulo 8 de Atos, que houve uma grande tranquilidade, bonança, perseguição. Houve uma grande perseguição naquele momento. E a igreja se espalhou para onde? Os irmãos lembram do texto? Quem quiser pode abrir a Bíblia aí, Atos capítulo 8. Diz o texto que a igreja se espalhou pela Judeia, a igreja se espalhou pela Samária ou Samaria. O texto de Atos 1:8 diz que a gente pregaria o evangelho aonde? Hipoteticamente a gente está dizendo? Em Jerusalém, na Judeia, na Samária, até os confins da terra. Irmãos, em determinado momento a igreja não está obedecendo o ídolo de Jesus. Eu não sei onde historicamente a igreja brasileira ou a igreja evangélica mundial tem falhado, mas o fato é que tem falhado em determinados momentos, e a gente precisa ter santidade e coragem para dizer isso. Nós temos deixado a desejar em determinadas situações na pregação do evangelho. Tem uma mensagem que eu gosto muito de um amigo meu, que ele diz o seguinte: nós precisamos ter santidade para obedecer e coragem para agir. Santidade para obedecer à palavra de Deus e coragem para agir em direção à vontade de Deus. Quando nós enxergamos a nossa realidade eclesiástica hoje, nós percebemos que a maioria das igrejas no Brasil estão em quatro paredes, não estão se movimentando, o corpo não se movimenta. E quando um corpo não se movimenta, o que acontece com esse corpo? Eu sei que algumas pessoas aqui lutam com a balança assim como eu, não é? De vez em quando a gente tem que fechar a boca, tem que fazer um exercício, alguns têm problemas de coluna, né? E quando você vai no fisioterapeuta, eu tenho duas vértebras aqui detonadas, o médico falou, Evaldo, você tem duas vértebras pressionadas e eventualmente você tem que fazer um exercício, tem que fazer um alongamento, tem que se movimentar um pouco, não é assim? Tem um amigo meu que disse que tem 5 bicos de papagaio. Um dia desse estava conversando com ele, falei, cuidado com o Ibama, que você pode ser preso. 5 bicos de papagaio, é muita coisa. A gente olha para o corpo humano e nós vemos que quando o corpo para, ele definha. Ele entra num processo de deficiência natural, porque não está se movimentando. Conheço muitas pessoas ativas. Irmão João Júlio, posso perguntar quantos irmãos tem? Quantos anos o irmão tem? 86 anos. Que quero eu chegar aos 86 anos com essa vitalidade. Fico imaginando se o irmão João Júlio fosse o tipo de pessoa que acordasse meio-dia, todos os dias, não é, irmão? Não tivesse uma atividade, uma rotina física, ficasse parado na sua casa assistindo televisão só no controle remoto. Ele chegaria aos 86 anos? Mas de jeito nenhum. Conheço outros, o seu Marcos Garcia é um exemplo para mim, já tem 77 anos, alguns conhecem o Marcos. Parece um garoto. Para acompanhar o pique do homem tem que ter fôlego, 77 anos de idade. O corpo parado definha. O corpo sem atividade e a atividade correta sofre prejuízos. A igreja é o corpo de Cristo. Se nós ficarmos parados, estagnados nas quatro paredes, nós vamos definhar. E alguém já disse, certa feita, que o problema não é o crescimento do mal, mas a ausência do bem. E a gente sabe que o pecado se multiplica. E o livro de Timóteo, lá no capítulo 3, quando Paulo está dando várias orientações para Timóteo, ele diz isso, nos últimos dias, as coisas vão piorar, Timóteo. Os homens vão ser beberrões, vão ser briguentos, avarentos, violentos, desobedientes de pais e mães. É familiar para alguém aqui, filho desobedecendo pai e mãe? E aí, Paulo, quando dá esse alerta a Timóteo, ele está dizendo, no final desse capítulo, que Timóteo não pode desanimar da leitura, da perseverança, da piedade, do amor. A igreja precisa se movimentar em unidade. O corpo de Cristo não caminha sozinho. Você não pode dizer, e Paulo diz isso lá claramente em 1 Coríntios, você não pode dar autonomia para qualquer membro do seu corpo. Você não pode dizer para o teu pé, eu não quero fazer isso, se você tiver que dar um passo. O olho não pode falar de livre espontânea vontade, agora eu só quero ser olho, independente, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Né? Você imagina um grande olho aqui entrando na igreja, rolando. Eu sou o olho agora, eu faço tudo sozinho. A igreja, o corpo de Cristo, tem que estar ligado pelo auxílio de todas as juntas e nos movimentarmos e caminharmos unidos. Efésios capítulo 4, abre a sua Bíblia. Esse texto diz para a gente claramente que a igreja deve estar em constante movimento. E esse movimento contínuo e constante visa uma única coisa. Diz assim, Efésios capítulo 4, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão para antes, desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu para cima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É movimento. Quando eu leio esse texto, eu não consigo imaginar uma igreja parada. Eu não consigo imaginar uma igreja fechada em quatro paredes. Quando eu olho para esse texto, eu vejo pessoas, eu vejo a Igreja Batista da Ponta da Praia se mobilizando. E eu fiquei feliz quando vi aqui o recadinho, já perdi aqui o papel amarelinho do evangelismo. Tragam as suas crianças para evangelizar. O Alexandre e a Flávia, evangelismo. Gostei da imagem do homem sendo resgatado do bar. Gostei daquilo. Pescador, né, tem tudo, gosta de mar, gosta de água. Vamos ter uma tarde de oração, vamos nos movimentar. Enquanto a gente ora junto, enquanto a gente caminha na praia, vamos distribuir a palavra de Deus. Vamos mostrar para as pessoas o quanto Ele ama essas pessoas, como me amou e me resgatou também quando eu estava lá no fundo, no lamaçal do pecado. A igreja precisa buscar não só estratégias, mas ações concretas para que as pessoas vejam o reino de Deus, entendam o reino de Deus, percebam o reino de Deus na minha vida e na sua vida. O reino de Deus não vai ser visto pelos nossos belos acabamentos, pelo nosso ar-condicionado que está funcionando, pelo tapete vermelho que a gente pode estender na escada da igreja. O reino de Deus não vai ser percebido dessa maneira. O reino de Deus vai ser percebido quando nós agimos com humildade, com mansidão, com paz, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, cooperando uns com os outros. O reino de Deus vai ser percebido pelas pessoas quando a igreja se movimentar de acordo com a vontade de Deus. Jesus deixou isso bem claro em João capítulo 17, eu lembro bem que da última vez que eu preguei aqui, eu disse isso. Jesus disse aos seus discípulos que nós seríamos conhecidos pelo amor que nós tivéssemos uns com os outros. E qual é a única maneira de demonstrar esse amor? É agindo, é nos ajudando mutuamente, é ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, é buscando satisfazer a necessidade dessas pessoas com a presença de Deus na vida delas. Porque se a presença de Deus estiver na sua vida, ela vai se manifestar na vida de outras pessoas também. O movimento da igreja não deve ser basicamente firmado em estatísticas, em beleza exterior, como eu já disse aqui. Quando a gente olha para essa figura do corpo humano, e hoje a gente vê muito, muito claramente isso na nossa sociedade, a cultura da beleza, né, do corpo. Então as pessoas não estão nem muito preocupadas hoje com a saúde. Muitos dizem que estão, mas a maioria, a bem da verdade, a maioria está afim de mostrar o seu belo corpo, musculoso. A gente vê a meninada hoje em dia indo para as academias para fazer isso. A beleza, a aparência, o asseio. Não estou dizendo que isso está errado, nós temos que cuidar do nosso corpo. Mas hoje há uma idolatria tão grande com relação a isso, as pessoas estão tão preocupadas em mostrar, em satisfazer os seus desejos e não ajudar ao próximo, e não apoiar, e não ser um ombro amigo. O nosso movimento, pelo que nós temos percebido na igreja, tem sido na direção errada hoje. A gente tem convivido com missionários nos campos constantemente. E eu tenho sentido a falta, nós temos sentido a falta da juventude nos campos missionários. Estou aqui tentando lembrar rapidamente quantos missionários jovens nós temos na MEAP hoje, abaixo de 25 anos. Pouquíssimos, né, amor? Se a gente colocar percentualmente falando, 20% de missionários jovens. Essa manhã, estava conversando com o missionário que está lá em Belém, no Palavra da Vida, o Tiago, que foi dar uma palavra lá para a juventude, falar na escola dominical hoje de manhã. E aí no final eu falei, e aí Tiago, como é que foi? O que você achou? Porque ele foi com o intuito de dar uma palavra de ânimo, de desafio para essa moçada que está nas igrejas de hoje, para ir para a obra missionária. E ele falou, Evaldo, está feia a coisa. A pergunta dele, aonde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Eu pergunto para os jovens dessa igreja, estou vendo que tem bastante aqui. O que você gostaria de estar fazendo daqui a 5 anos? Sabe quantos responderam que gostariam de estar no ministério? Devia ter uns 15 jovens ali. Nenhum. Nenhum disse, eu gostaria de estar no ministério. Uma menina pré-adolescente que falou, eu pretendo fazer seminário. Pré-adolescente, a Dominique. Não vou perguntar, não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Mas eu pergunto aos jovens dessa igreja, quais de vocês hoje entende que precisa obedecer o ID de Jesus? Entende que se a gente ficar aqui fechado em 4 paredes, preocupado com o nosso emprego, com a nossa comida, com o nosso sustento, daqui a um tempo a gente não vai ter missionários no campo. Os especialistas têm chamado essa geração de geração Y, uma geração que não está muito comprometida com as coisas, muito descompromissada. Haja visto que a adolescência dessa geração foi postergada para 25 anos de idade. Não sei quantos viram isso, estatisticamente falando. Um adolescente hoje é considerado até os 25 anos de idade. Onde na nossa época um adolescente tinha 25 anos de idade? E eu não vou longe, não. Você pode perceber na sua família, na sua casa, quantos ainda, né, estão sem trabalhar, preocupado com estudo, com a faculdade, com a preparação. Eu não estou dizendo que está errado estudar, gente. Mas a igreja perdeu o foco. Está indo junto. Em alguns seminários, a gente tem visto alguns jovens estudando. E aí você fica animado quando vê tanta juventude assim. Puxa, esse pessoal vai para o campo missionário. Quando volta para a sua igreja, sabe o que acontece? Fica na igreja. O pastor fica tão entusiasmado e tão empolgado com o crescimento daquele jovem, às vezes vai para um seminário, nem convertido é, e temos casos assim, se converte lá no seminário, cresce espiritualmente, se prepara, tem entendimento da palavra, tem conhecimento, quando volta para a igreja, volta afiado, pronto para servir, doido para trabalhar, aí o pastor vai lá e, não meu filho, você vai, vamos ficar aqui uns 2 anos, uns 3 anos comigo, me ajudando aqui no ministério. A Jandira está lendo um livro e ela me falou essa frase esses dias. É uma frase pesada até, difícil, dura de ouvir. Mas o autor dizia o seguinte, o grande problema da falta do avanço da obra missionária hoje são os pastores. Porque a visão está fechada em 4 paredes. E a igreja foi chamada para fora. Dá uma olhadinha no texto de 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo 4, 12 a 16. Quero fazer uma pergunta para reafirmar ou para confirmar isso que eu estou dizendo para os irmãos. 12 a 16, um conselho de Paulo ao jovem Timóteo. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com imposição de mão do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo como aos que te ouvem. É dura essa palavra. A gente tem algum jovem hoje, na minha igreja, lá na Igreja Batista do Guarujá, para que eu possa dizer isso para ele? Nós temos jovens hoje na Igreja Batista da Ponta da Praia, que o irmão João Júlio ou os anciãos dessa igreja possam dizer com a mesma autoridade: filho, continua perseverando aí na tua mocidade, continua exercendo o teu ministério, que nós como igreja vamos lhe apoiar. Para que haja um movimento da igreja em direção da palavra de Deus, da realização da vontade de Deus e da realização da ordem de Jesus, há que se ter intencionalidade na igreja. A igreja precisa estimular isso na sua juventude de hoje. Quanto se tem conversado sobre o ministério dos jovens nas igrejas hoje, para que os jovens assumam de fato a sua responsabilidade como ministros da palavra. E veja aqui que Paulo está dizendo a Timóteo que foi conforme o dom que lhe foi dado. E nós acabamos de ler em Efésios no capítulo 4 que este dom é distribuído por Deus para que a sua igreja cresça. É só a gente pensar um pouquinho. Se esses dons estão sendo distribuídos por Deus para a nossa igreja, para a nossa juventude, e esses dons não estão sendo exercitados, o que vai acontecer com a igreja, meus irmãos? Nós vamos definhando, parando, vai travando tudo, e aí a gente se fecha em quatro paredes, e aí a gente não expande, a obra não cresce, o evangelho não avança e as pessoas estão morrendo sem Jesus. Enquanto nós realizamos esse culto aqui, pelo menos 40 mil pessoas morreram sem Cristo, enquanto nós estamos aqui nessa reunião. Milhares de pessoas morrem todos os dias sem o evangelho. No Brasil, nós temos a nossa chamada janela amazônica, 1040. Como eu disse, 33 mil vilas sem evangelho, sem a presença do pão da vida, sem a presença da água da vida, água em abundância nessas localidades, mas não tem a água da vida, que mata a sede por toda a eternidade. O nosso movimento vai nos trazer ações efetivas. O nosso movimento vai nos direcionar, vai nos colocar na direção certa. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, saindo do Egito para cumprir uma ordem de Deus, Deus com eles o tempo todo, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, suprindo as necessidades do povo, de repente eles param no Mar Vermelho. E aí o povo fica aflito. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? O faraó está atrás da gente, vai matar a gente. E Moisés pede para Deus: Deus, o que nós fazemos? Lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 15. E aí Deus responde para Moisés: por que vocês estão me perguntando o que fazer? Vocês estão perguntando por quê? Moisés, por que você está perguntando? Puxa, Deus, mas eu estou com o Mar Vermelho na minha frente, o faraó está atrás, cheio de gente para matar esse povo, e o senhor está perguntando? Por que eu estou perguntando? E aí Deus responde: diga ao povo que marche, diga ao povo que avance. Irmãos, nós precisamos avançar, nós precisamos marchar. E às vezes a gente fica parado nas nossas angústias, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. E hoje a gente tem visto muito isso na mídia televisiva, eu declaro, eu ordeno, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de um carro novo, eu preciso do meu emprego, eu preciso... Não está errado pedir essas coisas para Deus. Mas o foco do nosso ministério aqui na terra não é esse. Não é sermos servidos, mas servir a Deus. E só serve a Deus quem tem um relacionamento íntimo com Ele. Quem conhece a Deus profundamente sabe que Deus vai suprir as suas necessidades. Tem um casal de amigos agora que vai indo para trabalhar com os índios. Um casal novo, ele jovem dentista, vocês já devem conhecer o Serginho e a Nathalie. Promissores, ela formada em enfermagem, com mestrado, ele capacitado também já com cursos de pós-graduação, jovens, vão para o campo missionário. Estão com uma alegria contagiante para servir a Deus em aldeias isoladas. Tem água, não tem luz, não tem esgoto, não tem saneamento básico, não tem nada, não tem infraestrutura, mas vão com uma alegria tremenda. E algumas pessoas da igreja dizendo assim: vocês são loucos? O que vocês vão fazer lá? E se tiver um filho? E se ficar doente? E se tiver uma necessidade no meio da selva? Que são 2 horas de avião para poder chegar na aldeia. Irmãos, a igreja dizendo isso, líderes desestimulando o envio de pessoas que querem servir a Deus, a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então, os nossos padrões, os nossos parâmetros estão invertidos no nosso meio hoje. A gente está sendo absorvido pelos conceitos da sociedade que entram de uma maneira avassaladora dentro da igreja. E são coisas tão imperceptíveis que a gente nem presta atenção. Às vezes é um jeito de vestir, é um brinco na orelha, é uma calça um pouco mais apertada, é uma blusa um pouco mais decotada, e esse negócio vai entrando na igreja. E a juventude vai se absorvendo sobre essas coisas. E nós não conversamos sobre isso. E a nossa liderança não senta para discutir como é que a gente pode orientar melhor os nossos jovens, assim como fez Paulo. Movimento. É esse tipo de movimento que nós temos que promover nas nossas igrejas hoje. O fortalecimento dos santos. A gente vê muito falar hoje em marcha para Jesus, encontrão de louvorzão, encontrão de adoração, retiro de carnaval. Essas coisas são úteis? São, e tem o seu momento, tem o seu valor quando você utiliza isso para o crescimento do grupo. Mas quando é só para satisfação, para você ter uma programação, uma atividade, não vale de nada no reino dos céus. E por último, quando nós estamos nos movimentando na direção de Deus, quando nós estamos nos movimentando na direção certa, nós precisamos ter algumas atitudes. E uma delas está relatada lá no livro de Josué, no capítulo 3, quando Josué está prestes a atravessar o Rio Jordão. Então nós temos o contexto da história: Moisés morreu, o povo ficou vagando 40 anos no deserto porque não obedeceu a Deus. 40 anos, Moisés morre, a nova geração chega, Josué, e Deus conversa com Josué lá no capítulo 1: ser forte e corajoso. E avance, Josué, continue caminhando, não pare. E Josué, então, no capítulo 3, para diante do Rio Jordão, intransponível. O texto diz que as cegas estavam altas, ou seja, o rio devia ser uma época de muita chuva naquele momento, o rio estava transbordando nas margens, era intransponível aquele momento. E aí Josué busca Deus, e Deus fala assim: purifica o povo, levante cedo de madrugada, se purifiquem, se preparem para atravessar o Rio Jordão e para fazer a minha vontade e para conquistar a terra prometida. Para você se movimentar na direção certa, para você se movimentar na direção de Deus, da vontade de Deus, você precisa santificar a sua vida. Eu preciso santificar a minha vida. todos os dias. Nós precisamos ser de fato dados à leitura da Bíblia diariamente, vida devocional. E eu sei que é uma luta, porque é uma luta para mim, eu entendo que deve ser uma luta para os irmãos também. Abrir a Bíblia todos os dias, fazer um programa de leitura bíblica. Nosso pastor, o pastor Jaime da nossa igreja, nos desafiou novamente a gente ler a Bíblia toda num ano. Comecei lá por Mateus, depois eu vou para o Velho Testamento, mas a gente tem que ler pelo menos 3 capítulos por dia. É muita coisa? Quanto tempo a gente para na frente da televisão para assistir um filme? 2 horas, 3 horas. 3 capítulos por dia você lê a Bíblia toda. Comecei a leitura, essa semana atrasei. Já estou com 15 capítulos atrasado. Já está me doendo o coração. Mas eu vou sentar uma hora, vou deixar de ver um filme de 2 horas e recupero isso rapidinho. A santificação, a purificação que esse povo atravessou e passou por ela antes da travessia do Rio Jordão, demonstra para a gente que não é na nossa força que a gente vai conseguir avançar esse rio. É na força do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que eu li no começo do culto, da mensagem, dizendo que Ele nos revestiria de poder. Mas o Espírito Santo só vai lhe revestir de poder se você for na direção dele para se santificar. Se você disser assim: Espírito, domina a minha vida, a minha mente, os meus olhos, a minha língua, as minhas mãos, aí a santificação vai acontecer na sua vida. E aí quando você perceber que pode atravessar o Jordão, e mesmo que você tenha que molhar os seus pés inicialmente, como os sacerdotes molharam as suas estolas, você vai ter convicção que Deus vai continuar te conduzindo para a travessia desse rio. E sabe qual é o nosso Jordão hoje, irmãos? É a nossa vida. Sabe qual é o nosso Mar Vermelho hoje? É a nossa vida. São os conceitos que a gente foi deixando que o mundo dominasse a nossa mente e permeasse a nossa vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, todo esse governo, todo esse conceito que nós temos hoje de mundo, não pertence a Deus. É sério isso. É de Satanás esse governo. E se a gente não vive o reino de Deus intencionalmente, intensamente todos os dias, se nós não nos movimentamos na direção da vontade de Deus todos os dias, a gente vai ser absorvido pelo mundo. A gente não vai ter clareza do que Deus quer para a nossa vida. A gente não vai ter força espiritual para combater o maligno. Porque nesse mesmo texto que Jesus declara a Pedro, que aquela declaração de Pedro era a rocha para ele firmar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele também diz no final desse texto que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. E elas não vão prevalecer, irmãos. Amém? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós temos a presença de Deus na nossa vida. Nós temos a atuação do Espírito Santo diariamente a nos conduzir. Basta que você se movimente na direção desse Espírito. E deixe esse Espírito agir na sua vida. Porque esse movimento vai virar ação concreta. Pessoas vão se render ao Senhorio de Jesus. Eu queria que você colocasse aquele slide. Eu vou passar algumas fotos aqui do que Deus tem feito no ministério da MEAP. E os irmãos vão perceber que é tão grande o desafio e é tanta coisa que se realizou ao longo do ano de 2012 e muito mais poderia ser feito, que não dá para dizer que foi na força de homens que isso foi realizado. Foi na força do Espírito Santo, foi na força de Deus. MEAP, pode ir adiantando, querido. Hoje nós temos 85 missionários em 7 áreas diferentes, pode ir falando. Nós estamos, como eu disse para os irmãos, no Amapá. Essas são as duas embarcações que nós utilizamos para navegar nas águas daquela região, águas perigosas. Eventualmente, a gente passa algumas dificuldades. Essa última viagem que nós fizemos para lá, eu levei um voluntário aqui de São Paulo, o Maurício, e na viagem de retorno, a maresia lá estava tão violenta, como nós chamamos lá, que as pessoas do barco começaram a pegar coletes, salva-vidas, gritaria, choro, porque aquela região a navegação é difícil. Mas nada impede que o missionário vá a essas comunidades e pregue o amor de Deus. Diga daquilo que Jesus pode fazer na vida de cada pessoa. Pode ir indo, querido. Nós temos lá um arquipélago chamado Bailique, 44 vilas, 44 comunidades nesse arquipélago. Pode ir indo. Bailique foi alcançada pelo Evangelho agora há pouco mais de 3 anos. Uma região que tem 13 mil habitantes, 44 vilas. Hoje a gente tem uma igreja plantada naquela localidade com 50 membros, 70 pessoas de frequência média, um projeto lá que atende 40 crianças, projeto Docilar. Pode continuar. Atendimento médico, atendimento nas escolas. Uma foto bem característica da região lá. Os primeiros batismos nessa localidade aconteceram há pouco mais de 2 anos e a igreja só tem crescido naquela região. Evangelismo nas escolas. Pode adiantar um pouquinho mais essa foto? Esse é um casal de missionários que está lá. Para aí nessa foto, por favor. Missionários Laércio e Carol, eles são de Curitiba. Chegaram lá então com o projeto Docilar e as crianças começaram a mudar de comportamento. Em um dado momento, tinha um menino lá que as diretoras, as professoras da escola não suportavam, já tinha sido expulso, já estava em outra escola, e esse menino mudou de comportamento. A diretora foi lá conversar com o missionário para saber o que estava acontecendo. E aí o Laércio explicou como é que era o trabalho, o que se fazia ali, e a mulher falou assim: eu tenho 37 escolas aqui na região, das quais eu coordeno, você tem porta aberta para todas, para evangelizar essas crianças nas escolas. Pode avançar. Ele hoje só tem condições de atender 10 escolas. Por quê? Porque só tem os dois trabalhando lá. Porque falta missionários. Pode continuar. E a gente tem visto então a graça de Deus e o Evangelho se manifestar de maneira poderosa naquela região ali de Bailique. Ele promove essas ações, escola bíblica de férias, evangelismo dinâmico. Um outro arquipélago já no Pará, né? Maior arquipélago ali da Ilha do Marajó. Pode adiantar. A gente começou algumas ações ali em 2011, médicos, dentistas, pode ir, querido, por favor. Médicos, dentistas, equipes de evangelismo, algumas equipes aqui de São Paulo foram até Amapá para dar apoio lá, equipes da região. A gente tem um programa chamado Promoção Saúde e Vida, que presta atendimento, os barcos vão nessas localidades, nessas vilas de pescadores ribeirinhos e dão atendimento. E nesse momento nasceu um sonho, porque o desafio era muito grande, muitas comunidades para alcançar, e o Afuá é uma localidade que você pode atingir várias outras ilhas a partir dessa comunidade. E nasceu um sonho da gente ter um local onde a gente pudesse receber esses pescadores para que eles fossem atendidos. Então, atendimento médico, odontológico, próteses, cursos, o próprio Docilar que já acontece em Bailique, a gente pediu a Deus, a gente orou: Senhor, tão bom se a gente tivesse um espaço para que a gente pudesse atender todas essas pessoas. E aí, depois de orarmos, Deus nos deu a graça de a gente conseguir uma propriedade dentro do Afuá, do arquipélago. E em outubro nós iniciamos as obras. Pode continuar, querido. Em maio, perdão, nós iniciamos essas obras e algumas igrejas se juntaram para financiar esse projeto. Uma igreja parceira muito forte deu condições que a gente pudesse dar prosseguimento. Em outubro nós inauguramos várias denominações ali, batistas, presbiterianos, assembleanos, só no entorno desse empreendimento, dessa localidade que a gente está fazendo ali, 10 vilas já vão ser atingidas diretamente por esse ministério. E a gente teve a grata satisfação de, em outubro agora de 2011, inaugurar essa obra lá. Essa foto aqui, nós temos 6 pescadores que foram trabalhar lá no Afuá. 4 de Pedrinhas e 2 do Maranhão. Pescadores que trabalhavam, além da pesca, eram pedreiros também. Eles doaram do seu tempo para construir uma das casas dos missionários lá. 4 de Pedrinhas, que na verdade é o seguinte: pescador quando tem a possibilidade da pesca, ele vai para o mar e pesca. Quando não tem, ele vai trabalhar como pedreiro, como jardineiro. Pedrinhas tem muito essa característica, porque o turismo já chegou lá. Então, quatro desses, um deles é o Elísio, que coordenou a equipe, eram aqui do Litoral Sul, passaram 45 dias lá trabalhando, eles falaram assim: Ivaldo, a gente só precisa do sustento da nossa família. Tendo o que eles comerem, a gente vai para lá e conclui essa obra. A gente levanta essa casa em 45 dias. Lancei o desafio numa... Vou mostrar a igreja daqui a pouco no Maranhão, na igreja de Canárias, uma igreja pequena. E dois chegaram para mim: Ivaldo, como é que a gente pode fazer para ir lá e ajudar? César e o Pedro. E esses dois passaram 30 dias lá. Eles levantaram uma casa em 15 dias, irmãos. Uma casa com 80 metros quadrados. Em 15 dias ela estava em ponto de telhado. Passaram 30 dias lá trabalhando. Pescadores de homens, pescadores de peixe pescando homens. E a gente então vê a glória de Deus sendo anunciada ali naquela região. Pode continuar. Correr um pouquinho por causa do nosso horário. Bahia é o litoral mais extenso do país. Lá nós temos atingido várias comunidades na região de Camamu, de Cairu. Duas creches, um centro de juventude, um barco clínica atuando naquela região. Pode continuar, querido. Evangelismo tem acontecido constantemente naquela região, muitas equipes. Pode continuar. Assistência imediata, distribuição de cesta básica, atendimento, cuidado social. A gente volta um pouquinho essa foto. A gente, nessas comunidades, a gente tem muito forte a questão da pedofilia, da exploração sexual infantil. Na Bahia, o ano passado, nós fizemos uma ação e aquele grupo de irmãos ali de uma determinada igreja, né? Às vezes você fica imaginando, o que eu posso fazer no campo missionário? Aí pegamos lá 2, 4, 6, 7 truculentos, altos, fortes. Eu estou vendo que tem aqui 2, pelo menos no fundo, que são palmeirenses lá. Pena que são palmeirenses. Vou falar, o pastor Ezequias é palmeirense, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Ia falar, pastor, não deixar a gente palmeirense entrar na igreja, não é possível. Mas aí então uma igreja batista, a Igreja Batista Metropolitana, promoveu a ação com esses rapazes, treinou e foi para as vilas distribuir panfleto contra a pedofilia. Para homens, mulheres, crianças, numa intenção de mostrar mesmo que a gente estava percebendo o que estava acontecendo nessas comunidades. Pode continuar. Atendimentos de saúde, então o barco clínica tem navegado nas águas baianas lá, atendendo milhares de pescadores. Esse é o barco clínica, uma embarcação que Deus nos deu a graça de já termos 5 anos, está indo para o 6º ano navegando já nas águas baianas. A gente tem o sonho de ter um barco desse também lá no Amapá. 2 creches, atendimento médico, odontológico, essas crianças recebem um cuidado diferenciado mesmo, psicólogos, médicos, dentistas, nutricionistas acompanhando, porque há muito problema de desnutrição nessas comunidades, né? Em algumas das vilas as moradias são muito precárias, os pescadores vivem mesmo em condições subhumanas. A gente tem um projeto lá chamado Projeto Cimentar. Então a gente identifica pessoas das comunidades em que estejam vivendo em condições de risco e aí tenta conseguir com irmãos para a gente reconstruir a casa dessa pessoa. Com 14 mil reais a gente consegue entregar uma casa novinha para essas pessoas, né? Com telhado, com forro, pintadinha, bonitinha, e sempre com mão de obra voluntária. Volta um pouquinho. Aquele homem que está no buraco ali de boné azul é um canadense, é um empresário muito rico lá no Canadá. Ele entrou na casa dessa irmã, da Maria do Ercílio, e essa irmã aquela semana tinha conseguido trabalhar durante a semana, ido para o mangue e mariscar, como eles dizem lá. E ela tinha conseguido juntar na semana 12 reais. E ela estava feliz da vida, glorificando a Deus. Deus seja louvado. Ele me deu tudo o que eu precisei para viver essa semana. Esse canadense saiu daquela casa, vendo aquela miséria, chorou feito criança, dizendo: de hoje em diante minha vida está transformada. Eu estou envergonhado diante dessa situação. E aí foi para a fossa, cavar a fossa lá da Dona Maria do Ercílio. Pode continuar, querido. Várias igrejas plantadas, o Evangelho vai se manifestando de maneira poderosa. Então os irmãos vão nascendo, as igrejas vão crescendo, cada um com seu jeitinho, com a sua cor. Aí a gente vai para o Campo São Paulo, aqui pertinho da gente. Essa igreja de Pedrinhas, onde nós ministramos lá por 3 anos. Hoje, depois de um processo de treinamento de liderança, eles têm uma liderança autóctone. a Igreja Batista Memorial de Santos enviou um casal para lá que está pastoreando a igreja hoje e se tornou uma igreja independente. Hoje a Igreja Batista está em Pedrinhas. Tenho até que mudar a legenda ali. Pode continuar. Comunidade do Ariri, também na mesma região. O Ariri... Alguém já esteve aqui no Ariri? Conhece a minha? Você teve, né, Flávio? Então, 4 horas de carro, a gente está em Canané, mais 4 horas de barco, eu coloco os irmãos dentro da Vila do Ariri, para ministrar os irmãos lá. Cuidar das crianças, jogar futebol, pode continuar. É os projetos que a gente tem lá. 120 famílias, igreja plantada lá com 70 membros, escolinha de futebol, escolinha de surf, mutirões da moradia, que os irmãos da própria comunidade se mobilizam. Uma quadra está sendo concluída lá. Naquela região ali da Ilha do Cardoso, Pontal do Leste, aquela região toda ali é considerada área de preservação permanente, ambiental. É uma APA, você não pode construir mais nada naquelas comunidades. No Ariri ainda pode, porque é uma região um pouco mais urbanizada. A gente constrói, essa construção dessa quadra foi justamente para servir as vilas. Então os pescadores vêm dessa comunidade e podem usar daquele espaço ali. A gente está construindo, terminando umas salas para ter informática, atendimento médico ali, odontológico naquelas salas e também atendimento às crianças da comunidade. Pode continuar, querido. Nós temos 2 casais de missionários lá. Pode ir. O Marcos e a Patrícia estão trabalhando lá. E eu faço um desafio para os irmãos aqui irem conosco, visitarem lá o Ariri e darem um tempo, dedicarem um tempo do ministério lá. Pode continuar. Então a igreja vai crescendo, aí está a igrejinha, os irmãos louvando ao Senhor lá e servindo a Deus. Algumas das vilas em que a gente atua lá, o missionário Marcos tem atuado nessas comunidades, Pontal do Leste, Barra do Ararapira, e no meio do caminho ele vai parando em outras vilas menores. Maranhão, pode continuar, Meap, Maranhão, 73 ilhas no delta do Parnaíba, a gente está naquela região ali, muitas comunidades de pescadores ainda para serem atingidas, problemas de saúde, né? Muita miséria, degradação, nada de saneamento básico na maioria dessas vilas. Pode continuar. Ah, essa foto aqui eu ia até tirar, mas vou deixar aí para mostrar para os irmãos. Estão vendo ali um banheiro, né? Uma casinha de palha. Ali um porco. O porco é a fossa natural da comunidade, da localidade. Então ele entra por aquela portinha, faz o serviço dele e anda livremente na comunidade. Aquela água que vocês estão vendo os porquinhos ali, o povo usa para lavar roupa, louça e tomar banho. Né? Essa água aqui, foi eu que tirei essa foto quando estive lá. Eu vi pessoas tomando banho e lavando roupa ali naquela água. Que é uma água que, quando chove, uma região seca. Quando chove, ela cria uns alagadiços e aquela água fica ali até a próxima época de chuva. Né? Tem um tempo que fica totalmente seco e o povo vai aproveitando daquela água para beber, para tomar banho e tudo mais. Só um parênteses aqui, alguns irmãos já conhecem essa realidade, vivem do extrativismo lá, pode continuar, querido. Ilha de Canárias, essa igreja aqui, eu quero abrir um parênteses. Acabou de enviar, vai mandar agora 5 jovens para um seminário. A igreja de Canárias, uma vila de pescadores, já comprou 5 passagens de avião para esses jovens e vai ajudá-los a sustentar no seminário. Nós temos uma parceria com um seminário em Curitiba que chama SEC, Comunidade Evangélica de Curitiba. Eles não cobram pelo treinamento desses alunos lá, eles vivem de doações também. E a Igreja de Canários fez uma parceria com esse SEC e eles estão mandando 5 agora no começo do ano e mais 3 no meio do ano. 8 pessoas, 8 jovens de uma vila de pescadores estão atendendo o chamado missionário. Pode continuar. Nós temos lá o Centro Social Cristão, uma quadra poliesportiva que atende a comunidade, tem sido uma ferramenta tremenda de evangelização, muitos jovens têm chegado a Cristo por meio do Ministério Esportivo, uma vila do lado, pode continuar. Só para os irmãos terem uma visão das comunidades que a gente trabalha, Passarinho, Caiçara, pode ir, Torto, Morro do Meio, são comunidades relativamente próximas, de viagem de barco 1h30, 2 horas entre uma e outra. Nós hoje, só um pouquinho, nós temos 2 projetos, um projeto parado hoje, faltando missionário. Eu tenho uma comunidade chamada Torto, que eu mostrei ali, com toda a estrutura montada para atender 40 crianças no projeto chamado Meu Peixinho. Eu não tenho missionário para servir naquele lugar hoje. Está faltando gente. Tem uma missionária, a Iraneide, que estava na Caiçara, que dava o apoio, eventualmente vai à comunidade, mas sozinha ela não tem condições. Pode continuar. uma base em Tutóia, uma região mais a oeste de Parnaíba. A gente começou o trabalho agora, recentemente, a gente descobriu mais 20 comunidades sem evangelho ao sul e mais 20 comunidades sem evangelho ao norte. Gente que não ouviu falar de Jesus ainda. Pode continuar. São as ilhas que a gente trabalha lá. Ilha Carrapato, São Bernardo, Barrinha. Pode ir indo. Pode ir, querido. Só para os irmãos terem uma ideia de como funciona o ministério. Milhares de pescadores ainda sem a esperança da eternidade. E o nosso convite é aos irmãos continuarem navegando conosco, ampliando os horizontes, enviando gente daqui. Quem sabe dessa noite aqui não sai aqui alguém despertado. Eu quero conhecer um pouco mais a respeito da obra missionária. E a igreja capacite, motive e envie para o campo missionário. Pode continuar, querido. Então você pode orar, você pode ir aos campos, você pode contribuir financeiramente, né? Você pode ser um profissional voluntário, pode continuar, pode adotar uma criança. Resultados da nossa pescaria do ano de 2012: 1.002 crianças e adolescentes atendidas, projetos de educação, 140 adultos, projetos esportivos, 190 adolescentes e jovens atendidos, socorros imediatos, 1.913 cestas básicas distribuídas, 11 famílias auxiliadas naquele projeto de reforma, de construção de casas, 3.779 consultas médicas e odontológicas ao longo do ano nessas vilas de pescadores, 173 novos crentes. É isso que alegra o nosso coração. Podia ter uma pessoa só salva ali, para a gente já valia a pena todo esse esforço, todo esse sacrifício. Mas 173 novos irmãos se uniram ao reino de Deus, ao corpo de Cristo. 94 batismos, 246 pessoas em treinamento ou discipulado, 41 líderes autóctones, ou seja, líderes na própria comunidade, para servir as igrejas, para dar atendimento às igrejas. 22 novas células de frentes missionárias, 52 comunidades atingidas por um programa de rádio lá em Bailique. A nossa frase desse informativo, a gente lançou um informativo com essas informações aí: nem pesque pague, nem pesque solte, pesque e cuide. Amém, irmãos? Vamos nos movimentar como igreja de Cristo. Está aqui uma oportunidade. Se o irmão quiser, no final do culto, conversar comigo. A MEAP recebeu, o ano passado, mais de 1.000 voluntários nos seus campos. E o que nós queremos é estabelecer o reino de Deus nas águas brasileiras, para a glória de Deus. Baixe a sua cabeça.